Lord. Esperar daqui o Marcelo voltar com o Reaper. Ele vai abrir, a gente vai fazer um teste aqui. Pronto, tô de volta. Bem-vindo novamente. Aham. Fala, fala aí. Isso tudo eu tô te falando porque tu é brasileiro, então tu fica mais fácil, fica mais fácil de falar, né? De explicar. Aí quando a gente for tocar mais vezes, aí eu vou te dar umas dicas aí se tu quiser, aí a gente vai fazer umas jams aí bacana. Porque isso fica tudo gravado, cara, no site do Nimbot lá. Se tu criou uma conta, tem uma conta lá, pode criar uma conta lá, aí aparece teu nome lá na gravação. Então. Eu sei, eu tenho conta. Você tá me escutando aí? Aí, por exemplo, agora o teu som tá vindo com um pouco de chiado, mas isso provavelmente isso é provavelmente por causa da mesa, né? Porque a mesa tem essa característica, né? Por causa dos pré... Uhum. Tô escutando bem. Por causa do, tá escutando? Do pré-amplificador, né? Entendi. Aí o pré-amplificador, eu não sei qual é a tua mesa, mas... É uma mesa Yamaha, mas exemplo, é uma mesa antiga, muito antiga. Que os prés dessa mesa são um pouco ruidosos, né? Aí tu sabe disso. É, mas essa é uma mesa antiga, dos anos 70. É, o cara, meu amigo me emprestou. Entendeu? É uma mesa, inclusive, a mesa cabeçote. É uma mesa pré-amplificada. Aí tu tá com Reaper agora? Agora tô com Reaper. Pode crer, pode crer. Tu abriu o Reaper agora ou tu ainda tá usando aquele? Tá com Reaper então? Tô com Reaper. Então, tô com Reaper e tô usando um VST de amplificador. Qualquer um que seja. Oi? Se tiver, joga ele na track aí. Joga. Não, tá jogando. Track. Eu joguei. Pera, deixa eu dar uma olhada. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome desse VST? VST é. Espera aí, rapidinho. É o Amplitude 3. Ele é gratuito. Ok, ok. Eu sei qual é. Já, eu tenho isso aí. Tenta procurar aí por Noise Gate. Oi? Não tem o Guitar Rig aí, não? É porque o Guitar Rig é, eu tentei baixar ele, mas ele... Pra cima? Mas tem que... tem que pagar, entendeu? Ele é pago, entendeu? Então eu preferi me sugerir o Amplitude, né? E aí ele pelo menos ele é gratuito, né? Mas que peraí, deixa eu fazer um testezinho aqui rapidinho. Se quiser um pirata, não quer usar pirata, né? Ok, ok. Não sei. Eu não sei, talvez, mas. Peraí, deixa eu dar. De repente esse. Olha, ele cara, não tá tem bem legal. Tem uns plugins gratuitos aí. Mas ele é bem completo, entendeu? Aí, ele vem com. Dá um de pau nesses aí, cara. Ele vem com bastante coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o. Tem uns plugins. Sim. Eu já tive essa amplitude aí. Ouviu um som de flange? Beleza. Tá dando para escutar o som de flange? Beleza, o som tá beleza. Agora, o lance que eu tô implicando contigo, que eu tô te enchendo o saco, é a questão do noise gate, né? Noise gate. Esse coisa ele tem noise gate, o deixa eu ver aqui. Ele tem um noise gate aí, aqui. Tu, por exemplo, pode colocar. Ele tem um noise gate. Cadê o noise gate aqui? Ele tem um noise gate. Amplitude? Não. O amplitude tem, ele tem um noise gate. Agora tem que achar onde é que tá o noise gate dele. Aqui. Aí fica. Ele corta esse chiadozinho que tá. Eu não sei se esse chiado pode estar vindo do teu microfone também. Entendeu? Esse chiado aí pode. Não, acho que não. O Marcelo, esse chiado pode estar vindo do teu. Eu acho que é mais da mesa, acho que essa mesa ela chia um pouquinho. Pode ser dele que esteja ouvindo, né? Talvez é porque essa mesa é muito velha, entendeu? Não... Talvez nem seja do. Eu tô achando que. Essa mesa era chia mesmo. Então realmente eu só estou usando ela porque para eu poder colocar mais de um instrumento, entendeu? Deixa eu ver aqui, onde é que está essa. Ok. Então é isso. A dica era essa. Tu colocou. Caramba, você não sabe. Não, pois é. Mas era a dica. Noise gate. Achei, noise gate, achei. Sem problema. Achei. A dica é essa. Se tu colocar um redutor de ruído aí vê se melhorou. É só uma dica. Mas aí não quer dizer que a gente não possa tocar desse jeito, entendeu? Ah, entendi. Fica até parecido com. Dá até uma cara de um som mais. Não, mais natural aqui. Entendi. Que é o som de. Entendi. É o som de. Como é que se vê se melhorou. De fita, né? De simulador de fita. Se a gente coloca, por exemplo, um tape simulator, quando a gente coloca um simulador de fita, ele fica com esse chiadinho também. Mas entendi. Aí é só uma dica. Se tu quiser usar essa dica pra quando tu for gravar e tal, aí corta bem o ruído. Entendi. Agora. Continua o ruído, continua o chiado, mas não tem problema. Entendi. Dá pra tocar sem problema. Talvez eu. Mas aí. Vai dar característica ao som. Vai ser isso se eu tirar um. Melhorou bastante o timbre. Se eu tirar a mesa, eu vou. Eu não vai dar mais pra eu falar, entendeu? Bora tentar tocar alguma coisa, cara? Bora ver se. Vamos tentar tocar alguma coisa, vamos lá. Deixa eu botar mais alto aqui. Eu sei, entendi. Isso, botei um pouquinho mais alto. Essa progressão aqui é em Ré maior, ok? Pode usar a escala de Ré maior aqui, que funciona tranquilo. Thank you. Ok, Marcelo. Esperando aqui. Enquanto isso, eu vou ficar fazendo mais, tocando mais doideira aqui. Essa parte não vai ser gravada porque quando sai alguém, aí fica só uma pessoa e não grava.